você quer meu cu? Ou minha buceta? Você prefere que eu te toque minha punheta? Quero ver muitas mulheres bonitas na minha cama. Vai dar show no rolê. Uma mulher com tipo rabo grande. Mulher tipo melão, tá vendo? Aí, mamãe, chupando. Eu vou ser minha.